aí, Afro! Essa é novinha, tão travando com tudo, viado. Essa música que eu vou cantar agora, ela refala de um celular chamado Samsung, que a maioria de vocês deve conhecer, que daquela velha pequena travada. Eu resolvi fazer essa música pra esse celular e pra aquelas novinhas que chegam no paredão, mete dança e cara fica travado aqui, gostou, né, de puta, ó. Ó, vem. Pagodão, essa novinha Universal. Tá tipo Samsung no paredão, trava com tudo. Essa novinha tá tipo Samsung no paredão, trava com tudo. Essa novinha tá tipo Samsung no paredão, trava com tudo. Essa novinha tá tipo Samsung no paredão, trava com tudo. Travando, travando, travando, travando, travando, travando, travando, travando, travando, travando, travando, travando, travando. E agora vai no chão. Ela trava gostoso que o pai tá puto. Trava gostoso que o pai tá puto. Ela trava gostoso que o pai tá puto. Tá puto. Trava gostoso que o pai tá puto. Trava gostoso que o pai tá puto. Ela trava. Na cabeça, na cabeça, na cabeça, vai. Essa novinha tá tipo Samsung no paredão. Trava com tudo. Essa novinha tipo Samsung no paredão. Essa novinha tipo Samsung no paredão. Trava com tudo. Essa novinha tipo Samsung no paredão. Travando, travando, travando, travando, travando, travando, travando, travando, travando, travando, travando, travando, travando. E agora vai no chão. Ela trava gostoso que o pai tá puto. Trava gostoso que o pai tá puto. Vai travando, vai, vai travando, vai, vai travando. Vem beber. André CDs, o moral de Picoara. Quem sabe cantar?